parece que não passam. Penso no teu jeito, no teu corpo, que loucura. Se você está por perto, reconheço o seu perfume. Se te vejo com outro, fico louco de ciúme. Super pop, super pop, faz eu me apaixonar. Super pop, super pop.